vais encontrar toda a força para lutar e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Viva a vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Monaco apareceu na festa da vitória do torneio de artes marciais para espanto de todos os que estavam presentes. Ok, Monaco, vamos a isto. Calma lá, não sem a minha autorização. Bills não queria que Son Goku descobrisse que o Monaco não era na realidade um guerreiro. Por isso resolveu disfarçar-se para lutar contra ele. No final da luta, Son Goku continua sem perceber que Monaco era, na verdade, o Bills. Mentir nunca dá bom resultado. Sim, quem diz a verdade não merece castigo. A energia de Son Goku descontrola-se. Tomar conta da Pan não é nada fácil. Muito obrigado, Kika. Mas o que é que se passa contigo, Son Goku? Comeste nada do que eu te preparei. O que é que se passa, papá? Tenho andado com pouco apetite. Só podes estar com febre. Não tenho febre nenhuma. Então, estás morto outra vez? Eu já morri umas duas vezes, Kika. Mas desta vez não parece que seja isso. Como é que é possível tu não teres apetite? É demasiado estranho. O que é que se passa? O que é que se passa afinal, Son Goku? Eu não disse nada porque eu não te queria preocupar, Kika. Muito obrigado e volto sempre. Muito bem. Carne de porco. A galinha. Bolas! Esqueci-me de comprar a carne de cavalo. Tenho de voltar atrás. O quê? Olha aqui uma destas. Mas o meu corpo não me quer obedecer. Volta para trás! Mas isto foi perigoso. Uai, que galo enorme! Como é que isso aconteceu? Tu fazes alguma ideia? Ai, um médico normal não vai ser capaz de perceber o que se passa contigo por causa do teu nível de energia. Já sei! Porquê que não falas com o mestre Kaib? Está tudo bem comigo. Não é preciso ficarem preocupados. Eu já percebi. Eu vou conversar com ele. Isto não é o planeta do Mestre Kaib? Onde é que eu estou? Eu não sei. Ouve, Vegeta, amanhã é a prova de atletismo do Trunks. Por isso, vê lá se apareces, está bem? Olá, olá. O que é que foi isto? Cachalote? Por que é que estás em cima da minha cama? Eu não fiz de propósito. Então o que é que tu queres daqui? Eu não sei como é que eu vim aqui parar. Até parece que eu ia perder o meu tempo só para te ver de toalha, Bulma. Cachalote! Desculpem. Como é que eu vim aqui parar? E como é que tu queres que eu saiba? Pica, pica, pica. Pica, pica, pica, pica. Olá, olá. Olá e adeus. Mas que raios! Parece que estou bem mais doente daquilo que eu pensava. Finalmente consegui chegar. Então, é grave, Caíbe. Mas o que é que se passa comigo? Caíbe, fala! Tu estás a tentar matar-me de susto. Como se tu já estás morto? Lá nisso tens toda a razão, rapaz. E distúrbio de energia de efeito retardado. O que é isso? Se um guerreiro utilizar a sua energia de forma imprudente, pode vir a sofrer efeitos secundários muito graves uns dias mais tarde. De forma imprudente? Oh! Técnica de Caíbe! A técnica de Caíbe? Bem, não é muito preocupante. Daqui a uns tempos vais estar no vinho em folha. Sabes, tu foste um pouco irresponsável ao usar essa técnica, Son Goku. Quanto tempo vai demorar para eu ficar melhor? Isto não sei. Mas eu preciso de saber, Caíbe. O torneio dos universos vai começar muito em breve e a verdade é que eu tenho de treinar. É por isso que tens de descansar antes que dês cabo de ti. Hã? E calma ao usar a minha técnica. Já sei que conseguiste prever todos os ataques do teu adversário mesmo antes de ele os realizar. Mas se continuas a esforçar-te dessa maneira, vais-te arrepender. Antes que deixes pôr ela ao teu nível de energia, os teus sentidos vão ficar descontrolados e não controlas as tuas técnicas de combate. E irás perder a tua força. Perder a força? Acho que devias pensar em reformar-te e dedicar-te mais à tua família, à tua netinha. Já lutaste o suficiente. Está bem, está bem. Eu vou descansar. É giro ver-te assustado com a ideia de cuidares da tua neta. Que maldade! Mas o que é que eu te fiz para tu me tratares assim? E tu ainda perguntas, idiota! Ai. Onde é que te meteste, Son Goku? É exatamente nestas alturas que eu tenho de ser forte. Vou preparar todos os pratos preferidos dele. Eu tenho de conquistar aquele estômago. Hã? Impressionante. O teletransporte e a minha técnica de voo estão completamente descontrolados. Já cheguei? Como é que estás? Eu admiro o seu pai desde a sua primeira vitória no 24º Torneio de Artes Marciais. Obrigada pelo autógrafo. Não tem nada que agradecer. Ai, já me esquecia. Querido? Vamos mais a tratar de assuntos sérios. Son Gohan. Sim, professor. Fiquei muito impressionado com a sua palestra no outro dia. O Son Gohan sabe como cativar a plateia. Muito obrigado. E por isso... Desculpem, eu tenho de atender. Faça favor. Estou sim? Diz, pai. Ouve lá, disseram-me que tu vais ser contratado como assistente de um professor importante. Sim, é verdade. Mas como é que tu sabes? Tivemos uns problemas e estamos em tua casa. Hã? Vocês estão em minha casa? Sim, sim. Descanse absoluto. Eu nunca te vi doente na minha vida. É preciso passar na farmácia. Certo. Claro que podes ficar connosco o tempo que quiseres. Sim, eu ainda tenho umas coisas para tratar, mas estamos de volta amanhã ao almoço. Sim, ao almoço. Sim, à hora do almoço. Mas que grande notícia. Está bem, vai lá trabalhar. Assistente de um professor na universidade? Ah, pela primeira vez um super guerreiro do universo 7 vai ter um emprego decente e honesto. Ai, querido filho. Parece que sim. Não fiques aí especado a olhar para mim. Quanto é que tu achas que vai custar a reconstrução da nossa casa, Son Goku? Vais ter de agradecer ao Hércules todo aquele dinheiro que ele nos deu. Mas tu não disseste que já tinhas gasto o dinheiro todo? Ah, e afinal era tudo mentira. Se eu não tivesse mentido, tu nunca pensarias em ter um trabalho a sério, pois não? E nós vamos ter muitas despesas com a educação do Son Goten. Chatão, chatão. Estás de saída? Eu vou para casa. Eu estava aqui para tomar conta da casa e da bebê, mas vocês podem fazer isso. Até porque eu tenho uns assuntos para tratar. Ouviram bem aquilo que eu estou a dizer? Está bem, Satã. Kika, tu sabes preparar comida de bebê? Até parece que não criei dois filhos. Não te preocupes, eu vejo o que há no frigorífico e faço qual... A pão gosta de atum e panquecas com vegetais e feijão de soja. Picas as cenouras, as cebolas, os espinafres, os brócolos em pedaços pequenos. A preparação dos ingredientes é importante. Ah, está bem. E ela gosta de andar por todo o lado, por isso muito cuidado. Ah, estão ali os livros e os brinquedos. Se ela chorar de noite, podem cantar-lhe uma canção. Cantar? Tu tens cantado para ela? Uma última coisa. A pá não gosta de estranhos. Ela chora quando sai do meu colo. Por isso, se não conseguirem, podem chamar-me que eu venho. Disseste alguma coisa? Adeusinho, Satã. Fica bem. Esqueci-me de vos dizer que têm de lavar os dentinhos antes dela adormecer. Vai ser um problema se ela não se habituar desde cedo. E se continuas a segurá-la dessa maneira, daqui a pouco ela está a chorar. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Não estou habituado a ficar assim tanto tempo sem treinar. É que não estou mesmo. Como te tens sentido? Nem sei bem. Eu acho que se lutássemos agora eu ia perder. É que ia mesmo. É provável. Sinto-me como se me tivesse tornado num avôzinho. Mas tu és um avôzinho, sabes? Desculpa, Pan. Se o teu avô se sentisse melhor, ele levava-te lá acima para ver as estrelas. Que linda. Também queres ser uma super guerreira? Papá, eu não sou o teu papá. Eu sou o teu avôzinho. Avô, avô, avô, avô, avô. Quem é o avô? Avô? Chegou o momento. Gastamos todas as nossas poupanças neste grandioso pilafro robô. O nosso momento chegou. Bem, até pode ser o último e o melhor robô, mas tu nunca terias qualquer hipótese se o teu maior inimigo não tivesse ficado doente de repente, não é verdade? Ei, talvez seja melhor desistirmos. Mas o que é que se passa convosco? Nós nunca conseguimos derrotar o Son Goku uma única vez. E afinal, trabalhar no restaurante é tão mais divertido. Até nos deixam trazer os restos para casa. Ai, é tão bom. Lembras-te daquele maravilhoso estofado? Estava uma autêntica delícia. Pois estava. Aquela carninha toda desfazia-se na boca. Era de chorar por mais. Era de chorar por mais. Vocês podem parar com isso! Oi, Son. Nós dizemos à mãe e ao miúdo que ganharam na lotaria e telefonamos ao Lagarto Verde a dizer que foi reembolsado por causa de uma dívida qualquer. E assim eles vão ter de sair de casa. Assim que os mais perigosos saírem, o Son Goku vai ficar sozinho. Mais um plano engenhoso do Imperador Pilaf. Podem elogiar-me. Eu sou o verdadeiro malandro. O mais vilão de todos os vilões. Olha, esta não é a filha do Son Goku. Olha, pois é. Como é que deixam um bebê tão pequenino andar assim sozinho na rua? Tão querida! Tu não sabes onde ela está? Chata? Eu não te disse para prestares atenção àquela miúda que anda por todo o lado. Eu pensei que estavas a tomar conta dela. Não são horas para discutirem, por favor. Tu tens razão. Vamos parar-nos e procurá-la. Preciso fugir a 7 pés, se ainda não tínhamos feito nada de mal. Pilaf? Ok. Eu trouxe-a connosco sem querer. Ai, o que é que vais fazer? Atira pela janela! Eu não posso fazer isso. Atira tu se tiveres coragem, seu insensível. E tu achas que eu sou assim tão insensível? Pronto, pronto, já passou. Já passou, lá, lá, lá. E para a dor, Pilaf, tu descuidaste. Não tens vergonha. Ajuda! Abre as escotilhas! Não abre nada, que ainda se constipa. Desculpa lá, mas eu não aguento este pivete. Ei, o que é que ela está a fazer? Vira a cara para o outro lado. Mas de que é que ele está a rir? Também é uma super guerreira. Estamos salvos. Esperem só até ela crescer. Vamos ter mais um inimigo para enfrentar, de certeza. Já houve demasiados estragos só para um dia. Olá, já voltamos. Papá, mamãe, papá. Satã, ela portou-se bem? Hum? Olá! Passa-se alguma coisa? Nós pensámos que a Pan tinha saído de casa e andámos feitos loucos à procura dela. Ela devia estar a dormir ou debaixo da cama ou dentro do armário. Anda sempre a tentar esconder-se. Eu peço desculpa se ela vos assustou. Ouve, Pan, o avôzinho não está nada bem de saúde. Não devíamos deixá-lo preocupado. Avôzinho! Hã? Não? Crescida, não está? Ai, amorzinho da avó! A continuar assim, qualquer dia anda, mas é por aí a voar. Mas que disparate, amigos. Isso é capaz de acontecer. E eu trabalho como assistente do professor? Bem, eu recusei. Ele ia ficar muito tempo fora de casa e ia acabar por não acompanhar o crescimento da Pan. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o selo do planeta Potafeu, o segredo da água com poder sobre o humano. Não percam o próximo episódio!